milhões e brilhos pra enfeitar o vestido. Que eu vou me casar, é como se eu fosse casar comigo. Eu te acho tão bonito, minha alma gêmea é grande. E quando eu me olho no espelho, eu te...